geração, pro hip hop, batuque. E aí, Perrima? E aí, DJ Yung? E aí, Paola? Cabal em casa? Chego pra levar? Hip hop puro. Licença aí, mas eu chego pra levar um bom som pro aconchego do seu lar. Não só seu lar, mas qualquer lugar. Na rua, no carro, no fone ou até no bar. Posso chegar? É C-A-B-A-L aqui, rap no ar. Você não ouve aquele aqui? Ouvi DJ e um batuque só hip hop. O que houve foi um truque pra hip hop. Você me acha na balada, tá ligado? Com um copo na mão e uma mina do meu lado. Bota no chão e mais uns manos do meu lado. Que te botam no chão se você folga do meu lado. Mas relaxa, que o clima tá quente, né? Dançando na pista tem muita gente, né? Então DJ, arranha o vinil e faz a festa enquanto as minas mexem o quadril. Eu levo a rima e vocês levam as mãos pra cima. Posso chegar? Chega pra levar. Eu levo a rima e vocês levam as mãos pra cima. Posso chegar? Chega pra levar. Pro hip hop, pai. Hip hop puro. Hip hop. Hip hop puro. Um batuque faz. Hip hop puro. Original, natural. Hip hop puro. Pro hip hop, pai. Hip hop puro. Hip hop. Hip hop puro. Um batuque faz. Hip hop puro. Original, natural. Hip hop puro. De volta pro passado, no futuro. Com o break no chão e o grafite no seu muro. Eu juro, levo a cruz, a luz no escuro. Original, natural, hip hop puro. Como uma árvore com frutos no galho. Com raízes no chão eu trabalho. Criativo, como um Robinho driblando. Com a família numa roda ou sozinho rimando. Os caras falam, chegou louco com a levada. E aí, chapinha, chapou o coco com a levada. E aí, cabal, o que você quer com essa levada? Joga em São Paulo como Las Vegas levada. Eu globalizo, e se for preciso, improviso. Com mais qualidade que o prêmio ISO. Então DJ, arranha de novo e faz a festa enquanto eu chego pra levar pro povo. Eu levo a rima e vocês levam as mãos pra cima. Posso chegar? Chega pra levar. Eu levo a rima e vocês levam as mãos pra cima. Posso chegar? Chega pra levar. Pro hip hop, pai. Hip hop puro. Hip hop. Hip hop puro. Um batuque faz. Hip hop puro. Original, natural. Hip hop puro. Pro hip hop, pai. Hip hop puro. Hip hop, hip hop puro. Um batuque faz. Hip hop puro. Original, natural. Hip hop puro. Pro hip hop faz. Hip hop puro. Hip hop, hip hop puro. Um batuque faz. Hip hop puro. Original, natural. Hip hop puro. Pro hip hop faz. Hip hop puro. Hip hop, hip hop puro. Um batuque faz. Hip hop puro. Original, natural. Hip hop puro. HIPHOP, QUERIU.